Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações terríveis, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 156º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Você tinha conta desses números qualquer dia desse. E neste episódio 156, eu e Cris, três queridos amigos, viemos falar a respeito da literatura de terror. E para falar sobre literatura e também um pouco sobre a parte quadrinesca deste gênero literário, eu trouxe aqui meu quadrinologista de estimação, o senhor Matheus HQ Man. Fala, meu tutu. E aí, vocês? Tudo bom, pessoas? Bom contigo, amor. O quadrinossauro votou agora, né? Tá de vento em popa, né? Quadrinossauro tá de vento em popa. Tô tentando botar um vídeo por semana. Segunda-feira agora já tem mais um, que já tá prontinho. Eu não vou dizer qual é, mas é sobre um mangá. Provavelmente, quando esse episódio sair, esse vídeo já tá com uma semana e meia de publicação. Aproximadamente. Mais. A gente tá gravando numa taxa nunca antes vista do Paranerd. E para falar a respeito do gênero terror na literatura, eu trouxe aqui meu Quasimodo de estimação, o senhor Koala-se, o Hunter. Fala, desgraça. Eu achei que você ia fazer piada, tipo, falando que de escritor só tem um erro de português que é grotesco, algo assim. Não, você quer que eu exponha, né? Não, peraí, você quer que eu exponha, né? O Koala se publicou um livro. Yeah! Antes dele publicar, ele passou pra mim pra eu verificar se tinha erro de gramática, erro de concordância. Ou seja, eu sou a professora de primeiro grau de português do Koala-se agora, em vez de ser o editor. Agora pergunta se o filho da puta botou alguma coisa no livro me agradecendo. Botei, você não leu, você não viu, você botou, seu nome tá lá. Ah, viu? Não, quebrou a cara! Quebrou a cara! Seu nome tá lá, otário, no agradecimento. E o audiodrama, Koala? Cadê o audiodrama? Eu vou passar pro Nerdmaster, depois a gente fala disso. Ele não faz nem os podcasts dele da casa, ele vai fazer audiodrama? Ele faz drama. Então, eu fiz, quebrou a cara de novo. Eu fiz, tá até editado. Cala a boca. E para fazer valer a pena essa bodega dessa gravação, estamos aqui com uma das mais lindas vozes daquela porcaria de podcast do Omega Station e uma das co-hosts do Mejugue Podcast, um dos podcasts mais cuti-cuti da Podosfera Nacional, Madame Dona Lica Moon. Fala, Lilia. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite para falar de uma coisa que eu sou apaixonada. Então me segurem que se eu falar demais, me cortem, por favor. É ruim, hein? Vou deixar você falar o tempo todo. Se for pra escolher entre o Koala-se, o Matheus, eu ou você falando, minha filha, a gente muta os três microfones, que é só você falando o tempo todo. Tá pensando o quê? Mas vá lá, esquece a porra do Omega Station, que o dragão tá. Quero que o dragão e o Maverick vão pra puta que pariu os dois. Me fala do Me Julguem, meu amor. Me Julguem Podcast, é um podcast novinho, nasceu em dia 10 de janeiro. A gente está comemorando 6 meses daqui a pouquinho. E eu faço com a Cristiane Navarro, né? A minha amiga, minha companheira de bancada, minha companheira de vida. E a gente fala sobre tudo aquilo que as pessoas dizem que mulheres não podem falar. Se falar pra gente, não pode falar isso, a gente vai lá e vai falar. Então é um podcast que tem a coisa. A pessoa que não conhece, Cris Navarro é a melhor pessoa que dá bom dia depois do meio-dia. É verdade, porque o dia tá ali, né? Até virar o horário é dia ainda. Até a teoria dela. Né? Então, a gente fala sobre. Ela é daquela teoria de que a pessoa é bom dia até a hora do almoço, por isso ela almoça lá pelas 5 da tarde, né? Exatamente, como não? Então, a gente é um podcast que trabalha, que tem temas sérios, entrevistas. A gente, na verdade, não tem um tema fixo e fala assim, a gente sempre vai falar disso. Às vezes a gente fala de papo de bar, às vezes a gente tá falando de séries, às vezes a gente fala de... Na verdade, a gente fala do que a gente quiser mesmo. Pessoal, pelo menos vocês falam do quê, então? A gente fala do que a gente tiver vontade. Por isso que eu adoro me julguem, cara, que a gente nunca sabe o tema que vai aparecer nesse podcast. E eu quero deixar aqui registrado que a entrevista que vocês fizeram com o Rogério Morgado, nossa senhora, foi maravilhosa. Tudo bem que Dona Cris errou o nome do homem umas 4 vezes, mas isso é de praxe, né? Isso é normal. Você me julga, né? Não é, qual é o problema? Você tá com problema com isso? Então me julga, né, agora bola. Marcelo Morgado. É o Marcelo Morgado. Meu Deus, ela tá errando o nome. Ele vai até mudar o nome artístico dele só por causa desse episódio do Me Julguem, tá? Esse episódio da entrevista do Rogério Morgado, tá? Vai estar linkado aqui nos links relacionados. Então, muito bem. Voltamos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos, para aterrorizar a literatura de vocês. Olá, ouvintes do Paranerdia, aqui é o Jorge, editor do Paranerdia, e hoje vamos trazer uns recadinhos para vocês. Primeiro de tudo, tragam uns comentários aqui para o site www.paranerdia.com.br. O Nerdmaster gosta muito dos comentários. Mandem os e-mails também no paranerdia@paranerdia.com.br. Ele também gosta muito dos e-mails. Eu me arrisco a dizer mais até do que os próprios comentários. Quer mandar aquela tweetada marota? Manda para @paranerdia no Twitter. Se você ainda faz parte do Facebook, manda aí um comentário no facebook.com/paranerdia. E para aqueles que gostam de interagir com a gente, é só dar um pulo lá no t.me/paranerdia. Lá o grupo dos ouvintes, o pessoal está cada vez mais interagindo entre si e só falta você lá. Então, outra coisa que é interessante falar é do canal do YouTube do Nerdmaster, que é o youtube.com/paranerdiatv. E logo mais vai ter outras lives aí do Paranerdia que vocês podem acompanhar por lá ao vivo. Vocês e sentir uma dorzinha no coração por ver o Nerdmaster se esforçando tanto, então é só colaborar com o Paranerdia de maneira financeira, gente. É isso aí. A partir de R$1, mais barato que o cafezinho do boteco, basta você ir lá no apoia.se/paranerdia e o picpay.me/paranerdia. Lá você vai receber as suas recompensas, vai receber os episódios antes da plebe comum. Brincadeira, gente. E aí é só vocês esperarem por mais conteúdos vindos do Nerdmaster. Então, não perca e esteja sempre com a gente, hein? Muito obrigado por ouvirem e bom episódio. Hey, Luke! Eu sou seu pai! Thank you. Estamos de volta! Muito bem, senhora e cenouras. Vamos agora falar a respeito da literatura de terror. Segundo minha pesquisa, uma coisa que é interessante a gente falar primeiramente a respeito desta literatura é qual é a diferença entre terror e horror. E muita gente, inclusive, usa essas duas palavras como sinônimo. Senhor Matheus Agakemen, o senhor nos brindaria com a diferença básica entre esses dois termos? Olha, de acordo com o que eu também estava vendo, isso eu vi pela primeira vez, cara, dentro de um livro de Vampiro à Máscara, de RPG, né? Também, e, assim, também! Foi? Porra, então a gente veio do mesmo lugar. Que assim, que basicamente o terror, ele é uma coisa que é o medo da psique, né, do espectador, é aquele medo interno, né, é aquele medo que o seu cérebro produz em reação ao desconhecido, né? Enquanto que o horror é aquela coisa mais de repulsa e aversão. É você abrir a porta do seu quarto e ver um corpo lá, todo cortado, tá entendendo? E com um monstro. Já que em tu cima botou dele, Vampira Máscara na conversa, hein, seu moço? Já que o senhor botou Vampira Máscara na conversa, o horror seria o Nosferatu. E o terror seria o Malkaviano. É, basicamente, o horror é aquele choque de você encontrar uma coisa assim que te provoca uma repulsa, né? Um negócio que, meu, caralho, paredes pintadas de sangue, né? O terror é aquele sentimento que fica dentro da sua cabeça, assim, onde você não sabe o que está acontecendo, é o medo do desconhecido, tá entendendo? Sim, muito bem. Concorda com esta maravilhosa demonstração de conhecimento do nosso querido Agakemen, Lika? Sim. Não, perfeito. Não tenho o que dizer aí, tá? Perfeito, bem resumidinho. Basicamente, uma é mais o terror físico e outra é mais o psicológico. Basicamente é isso. Sim, muito bem. Então, engraçado que muito do cinema, principalmente, que a gente está falando da literatura, tá? Caso você não saiba, querido Bonsomínio, literatura significa livro, tá? É só para o caso de algum incauto estar ouvindo isso e não saber a terminologia científica da conversa, né? Então estamos falando de livro, mas é claro que vamos dar uma escapulidinha de leve no cinema, nos quadrinhos, na televisão, porque o tema condiz, né, com essa situação. E no cinema, pelo menos, eu acho que não há muita diferença entre filme de terror e filme de horror. Eu acho que os dois temas, inclusive, são sinônimos no cinema, e pelo menos eu acho, e assim, eu nunca, pelo menos no caso do inglês, da língua inglesa, eu nunca vi terror movies, é sempre horror movies, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Segundo minhas pesquisas para a pauta, porque muita gente não acredita, mas sim, eu pesquiso para poder fazer as pautas do programa. Na história do terror na literatura, a origem do terror remonta dos contos e mitos no folclore da Europa dos séculos XVI e XVII. Até bem antes disso, que é aquela coisa mais da história falada, né? Antes da história escrita propriamente dita. As histórias fantásticas sobre bruxas, demônios, lobisomens, etc., eram coisas muito comuns nas regiões, principalmente na Baixa Idade Média e naquelas regiões mais do tipo Valáquia ou Transilvânia, né? Pô, na Transilvânia, então, conto de criança é, no mínimo, uma decapitação ou duas, né? Sabe como é que é a situação, né? O primeiro livro de terror na história foi o controverso Castelo de Otranto, de Horace Walpole, de 1764. Eu nunca li, mas, se está dizendo, eu acredito que eu fiz pesquisa nas melhores e nas piores lugares da internet. Então, a informação mais precisa que eu encontrei foi essa do Castelo de Otranto, de 1764. Agora, me conta uma coisa. Qualinha, coisinha fofa do meu horror. Qual foi a história de terror mais antiga que você já ouviu? Cara, eu não sei se chega a ser terror, porque eu sou uma pessoa muito cagada, como todo mundo sabe. Mas enfim, eu não sei se chega a ser terror. Nossa. Mas a história que eu me lembro de ter ouvido, que sou uma pessoa nova, mais nova que você, né, mas não é muito difícil. Mas enfim, a história de terror mais antiga que eu já... O Matheus e Daniel é um bando de filhos da puta mesmo, né? Fala, qual? É um conto de fadas dos irmãos Grimm, que também tem uma pegada, as histórias originais pelo menos, eles são uma pegada de horror. E se eu não me engano, eu acho que foi Chapeuzinho Vermelho, não tenho certeza. Realmente agora de cabeça eu não tenho certeza, mas provavelmente foi essa. Não, uma coisa que é muito legal falarmos a respeito dos irmãos Grimm, foi uma boa lembrança daqui do Wallace, é que se você já ouviu falar em fairy tales, né, contos de fada, histórias para criança, aquelas que tio Walt Disney contava eram completamente adocicadas, tá? Temperadas com tudo de bom e de melhor para fazer um final feliz, porque as histórias originais dos irmãos Grimm, né, Lica? Não tem porra nenhuma a ver com os contos valdisneianos. Olha, posso falar uma coisa? Pra piorar ainda a situação, tio Walt Disney melhorou muito, mas os irmãos Grimm também melhoraram as histórias, porque as histórias eram as histórias contadas em volta de fogueira, não eram, eram histórias pra amedrontar mesmo. Elas eram bem piores antes dos Grimm. Eles deram uma suavizada também pra você ver o nível. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Tudo vem de uma tradição oral medieval, né? Onde esses contos, eles são contos calcionários, né? É pra alertar a criança não sair sozinha à noite, porque tá cheia de monstros, entre aspas, lá. Esses monstros podem ser assaltantes, estupradores, assassinos, né? Numa época onde a mentalidade humana era mais tomada pelo misticismo do que pela ciência, cara, a noite era uma coisa terrível. Desde que o primeiro hominídeo levantou os olhos e viu que a escuridão da noite é terrível, cara, que a gente tem medo do desconhecido. Não, mas peraí, você falou da época que as pessoas tinham mais medo da literatura do que da ciência, tá falando de 2020, é isso, amor? Não, mas por aí. Não, é que a mente das pessoas estava mais cheia de misticismo do que de ciência. Como vamos 2020. Regredimos, a gente regrediu. A gente não está tendo pragas bíblicas à toa, né? Acho que a gente regrediu demais. Tinha que voltar Vamos até os egípcios. Se você quer um background bacana sobre isso, tem o livro A Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim, que eu fui obrigado a ler na faculdade, mas que depois eu me apaixonei pelo livro. Cara, explica isso muito bem. É maravilhoso. Muito bem. Por favor, me passa o link disso que eu vou não só correr atrás, mas também deixar disponibilizado aqui para os ouvintes. Aí, Dona Lica. Dona Lili, a apaixonada do terror que eu sei, qual foi o seu primeiro conto de terror ou história de terror que a senhora se lembra? Ah, a minha primeira história de terror que me fez ficar com muito medo e chorar no meu disquinho vermelho. Meu disquinho vermelho na minha vitrolinha foi a história, foi a voz do Lobo Mal naqueles disquinhos. Contarei a história da Chapeuzinho Vermelho. Alguém aqui lembra desses disquinhos coloridos? Ah, eu lembro, cara. Da coleção do Walt Disney de novo? Da coleção do Walt Disney? Que tinha uma voz bem. Aliás, se o editor achar, vai ficar muito bom. Porque cara, é aquela voz assim, eu tinha, um lobo tu não mal. Vai acreditar. Eu tinha aquela do Pedro e o Lobo. Aquela historinha do garoto que gritava lobo. Aí eles colocaram como Pedro e o Lobo. Eu tinha esse, que era Pedro e o Lobo de um lado. E eu acho que os Três Porquinhos do outro. Não lembro mais se era um compacto único ou de dois lados. Mas se dane. Eu nem lembro. Da do Pedro e o Lobo. Eu não sei, não, porque essa minha mãe me deu... Oi, pode falar. aquela história do eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau, eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Eu nunca ouvi inteiro, eu tive tanto medo que quando ele... Eu tava ouvindo a história toda feliz lá, eu lembro, toda pequenininha ouvindo a minha historinha. Na minha vitrolinha, eu tava lá ouvindo toda feliz e contente daquele, quando ele começou a cantar isso aí, mas eu corri e eu chorava que eu não queria mais o disquinho. Eu nunca terminei de ouvir essa história, minha mãe teve que dar o disco, porque eu achei que o disco tava com demônio, sabe, sei lá. Eu devia ter uns 4, 5 anos, foi a minha primeira lembrança de uma história de terror e meu primeiro cagaço também, assim. Eu me lembro agora, que eu estou cantando essa música... Que o meu pai cantava essa música quando eu era pequeno. Então é daí que vem. Meu Deus do céu, que coisa está daí? Daí, do disquinho. Seu pai cantava pra você dormir. Eu acho que eu tive. É, é tipo cara, isso. Cara, eu tenho quase certeza que eu tive esse diabo desse disco da Chapeuzinho também. Ou então a porra do lobo cantava a mesma merda da música na parte dos três porquinhos. Agora eu lembro perfeitamente, era Pedro e o lobo de um lado e três porquinhos do outro, cara. Eu não sei se porquê, mas acho que o lobo cantava a mesma merda dessa música no dos três porquinhos também. De repente pra poupar dinheiro, né, pra não gastar a voz do dublador, sei lá. Mas caraca, maluco, a voz desse lobo era muito sinistra, cara. Eu tive esse disco, ele era vermelho sangue. Era, tinha muito. Exatamente, disquinho vermelho. Eu tinha muito medo desse disquinho. O meu era eu azul. Eu tinha ficado tão feliz Pedro, porque era vermelho. O Pedro de Lobo era azul bebê. Muito bom. E tu, Matheus, qual a primeira historieta de terror que você se lembra da vida? Olha. Que eu me lembro, assim, aqui no, eu sou de Belém do Pará, né? Eu morei muito tempo fora, mas agora voltei para morar aqui. E existem algumas lendas amazônicas que são muito daqui do norte, né? Da região do norte. E eu tinha uma babá que adorava me contar histórias, inclusive histórias de terror. E uma das primeiras histórias de terror que ela me contou é de uma criatura que assola por aqui, por Belém, chamada Matinta Pereira, né? E é com nome e sobrenome, é tipo Cruella de Vil. Tem nome e sobrenome. A Matinta Pereira, ela é uma bruxa que ela vive nas florestas, nas cercanias aqui de Belém, né? E ela é constantemente acompanhada de um pássaro que só voa à noite, chamado Rasga Mortalha, que tem um assovio bem característico. Que nome simpático! Que tem um assovio bem característico, né? E a história que sempre me conta na Matinta Pereira é que se você estiver andando sozinho por Belém ou por locais próximos, assim, mais ermos de Belém, e você ouvir o choro de uma mulher velha perguntando pra você se você quer, se você quer, se você quer, nunca diga eu quero. Porque ela vai aparecer meia-noite no dia seguinte na sua casa pedindo fumo. E se você não tiver, ela vai te matar e te dar de comer pro pássaro dela. A mulher chega pra caramba, você, mas uma que velha, vontade você de fumar. Você quer? Na velha, você quer? Você quer? Aí eu falo, o quê, mulher? Se fuder, seu filho da puta! Mas que vício é esse dessa mulher, meu Deus, que tem que matar a pessoa se ela não tiver fumo. Cara, é o bagulho aí, assim, pesado aqui, mano. Ela devia fazer isso na Souza Cruz, já pensou? Que legal? Ela não ia sair de lá nunca mais. Aí, minha primeira historieta de terror. Minha mamãe, apesar de ter me dado aqueles discos do capeta mesmo, do Lobo Mal, também tive, mas eu não tive essa reação tão adversa de Dona Licamon com o disco, não. Eu também achava a voz do Lobo a voz dos Quintos dos Infernos, mas não tinha esse medo todo, não. Mas agora, a primeira vez que eu realmente me assustei de não querer nunca mais ver... Relembrando 1982, Nerdmaster com os seus 9 aninhos. Aí estreia no cinema Poltergeist, o Fenômeno. E é lógico que com aquela idade eu não pude ir ao cinema ver Poltergeist. Então foda-se, 1982. Estamos em 1984. Nerdmaster completou seus 11 aninhos. E junto com seu irmão Rodrigo, de na época 9 aninhos, resolvemos assistir Poltergeist, o fenômeno que estava passando na tela quente Bencil, da Globo no fatídico ano de 1984. Então estamos lá assistindo com aquela coragem de criança de 10, 9 anos que acha que consegue aguentar ver um filme de terror, né? Aí tô lá, papo vai, papo vem, a guria bota a mão na televisão, os fantasmas botam a mão de volta do outro lado da televisão, e tá tudo indo pro espaço, tem o cemitério indígena, tem a putaria toda. Aí de repente vem a cena da moleca entrar na porcaria do armário, do closet na casa dela e sumir. Aí todo mundo, não, cadê a garota? Cadê a garota? Ah, ela foi pro closet. Vamos atrás dela. Aí vai um cara, né, o herói do filme, se amarra na porra de uma corda e vai atrás da guria na dimensão oculta lá dentro da porra do closet. Legal. Papo vai, papo vem, a corda é puxada, aí a galera, ó, ele pegou a garota, vamos puxar a corda, vamos puxar. Aí vai, sai o cara, sai a garota e sai a porra de uma caveira gigante, monstruosa, da porta do armário. Pergunta se o seu resto do filme. Pergunta se eu sei como é que o filme termina. Ai. Não, claro, não sei como é que o filme termina. E eu nunca mais vi esse filme e eu tenho ele na coleção. Tá lacradinho, até hoje eu nem tirei do plano. Nossa, lição de casa, assistir esse filme é maravilhoso. Você vai conseguir, vai. A caveira nem é tão zoada assim. Se você olhar hoje em dia, nossa, que o efeito prático é muito mal feito. Eu não duvido nada que a caveira deve ser ridícula, mas pra um moleque de 11 anos. Aí dá 8 de medo, né, cara? Hoje em dia. Dá outro de medo, né? Tipo de... Ah, Matheus. Não, tô dizendo, hoje em dia, né? Hoje em dia, esse filme assusta mais pela lenda ao redor dele do que o filme em si. Quer ver um outro que faz a mesma coisa? Metade do elenco morreu já, né? Ou sofreu acidentes terríveis, né? Aqueles esqueletos na cena da piscina são esqueletos de gente de verdade, não são cenográficos. Então, a gente tem aquele filme. É a porra do Toby Hopper que fez esse filme. O Toby Hopper não bate bem da cabeça, cara. A gente tem aquele filme da Hora do Morto, Noite dos Mortos Vivos. Sabe que a mulher dança com os peitos de fora em cima do túmulo do cemitério? Sim. Que eles ficam pedindo cérebro, cérebro, cérebro. Então, eu tinha um medo desse filme por causa disso. Não, porque as caveiras, que não sei o quê. Aí eu nunca tinha coragem de assistir, que eu só ouvia meus amigos falando, né? Aí eu lá, adulta já, zapeando de madrugada pela televisão, eu vejo um filme e falei, ah, parei pra assistir. Daqui a pouco eu começo a ver aquele negócio. Gente, dá pra ver o parafuso na junta dos ossos dos esqueletos. É muito ruim. Eu fiquei com medo. Eu passei 10 anos da minha vida tendo medo de um filme merda daquele, entendeu? É mais mesmo. Esse, no caso, é a volta dos mortos-vivos, né? Que essa volta dos mortos-vivos é sensacional, cara, porque é uma paródia do A Noite dos Mortos-Vivos do Romero, que a galera fez com mais zoado, né? É um filme de terror, ainda é um filme de terror, mas é um filme de terror zoado. Então, puta, é esse que tem um zumbi que ele enche o tanque do caminhão? Um zumbi que os zumbis estão meio inteligentes e tal? Não, não, não. Esse é o. Dia dos Mortos? Não, não é o Dia dos Mortos, não. Ai, caralho, qual é esse? Eu acho que é o quarto filme do Romero. Tem A Noite, Madrugada, O Dia. Ah, eu esqueci qual é o próximo depois do Dia. Mas é o quarto. Eu tenho certeza que é o quarto filme do Romero que tem esse zumbi, que é um negão, que inclusive é o zumbi principal. É o zumbi que virou líder. Não é Cidade dos Mortos? Cidade dos Mortos? Eu acho que é Cidade dos Mortos. Eu acho que cara, é. Mas eu sou uma pessoa muito suspeita de falar de qualquer coisa relacionada a terror, qualquer coisa relacionada que dá medo. Eu sei que a gente, eu sei que o foco do cast é literatura, mas só pra dar um exemplo, sabe esses desenhos da antiga, tipo, bem antigo mesmo? É, da década de Terra 60, dos Mortos. As primeiras animações. As primeiras animações que a pessoa tem o comer mais emborrachado e tudo mais. Sim. Eu tenho medo disso, cara. Uhum. E tipo, e não precisa nem ser um episódio de terror. Nem um desenho de terror, um desenho de comédia. Eu vejo aquilo, por exemplo, Cuphead. Tipo Cuphead. Eu vejo aquilo e fico assustadíssimo. Eu não sei explicar o porquê. Cuphead é fofinho. Eu acho, eu fico com muito medo, cara. Bat Book. Nossa senhora, eu chorava vendo Bat Book. De medo, eu tava de medo vendo Bat Book. Tá bom. Ok, tá bom. Eu vou discutir. A gente tem uma companheira que tem medo de palhaço. Então tá aqui, não é demais. Aí, Matheus, só pra confirmar, é Terra dos Mortos o filme. Ah, Terra dos Mortos. É isso. O zumbizão líder dos outros. E é bom filme esse, é legal, eu gosto. Mas vamos lá. Passando de pau pra cavaco, falemos sobre os grandes autores de terror da história. Na lista que a gente tem aqui, que a gente botou a fina nata da podridão e horroridade da literatura, Madame Dona Lica Moon, qual seria o seu favorito da lista que temos aqui na pauta? Ah, Edgar Allan Poe, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, ele é muito bom, ele é incrível. Nunca mais! Nunca mais! Nossa, gente, o coração denunciador... Ele é maravilhoso, conto. Nossa, gente, eu sou apaixonada por... Como é que era? Tittle-teller Heart, né? Alguma coisa assim, né? Telltale Heart. Cara, é maravilhoso esse conto, cara. É muito não todos bom, os... Ele é... Ele cria um ambiente de medo e é um medo que você não sabe de onde vem, entendeu? E isso é muito bom. Você fica apavorado sem saber de onde vem as coisas. E esse medo psicológico é que é incrível. Apesar de todos os outros que você cara, e se você ouvinte nunca viu... Olha só, se você ouvinte nunca leu O Corvo, ou Tittle-teller Heart, ou qualquer outro conto do Allan Poe, nem precisa. Pra ficar com medo dele, nem precisa. Basta olhar uma foto dele. Porque... Ô criaturazinha medonha que é o porra do Paul. Vocês já viram a foto do Paul? Daquela cabeça quadrada dele? Já. Ô bichinho feio. O que eu mais aprecio de Edgar Allan Poe... Não é que ele virou escritor de terror, cara. Não, o que eu mais aprecio de Edgar Allan Poe é o clima que ele dá nas histórias, cara. Às vezes, a sensação que você tem... Quando eu tenho um livro daquela editora Nova Fronteira, né? Meio antigo, que vinha com contos completos de Edgar Allan Poe, né? Aquela capa de couro velha e tal. Uhum. Aquele papel que parecia papel de Bíblia, tá ligado? Quando você abre esse livro, cara... Quando você abre esse livro, parece que sai uma névoa de dentro do livro. Tá entendendo? E de repente... O livro é tão sinistro, mas tão sinistro, que quando você abre, faz aquele barulho de porta rangendo. É, faz o barulho de porta rangendo, cara. Sai uma névoa de dentro dele e tudo fica escuro. Tá entendendo? Muito bom, muito bom. E já que você tá nesse assunto, Matheus, qual seria o seu autor favorito da antiguidade da história do terror? Olha, eu gosto muito, muito do Edgar Allan Poe, mas o meu preferido de todos os tempos é o H.P. Lovecraft. Eu sou apaixonado... Júlio, eu achava que você ia botar outro. Não, H.P. Lovecraft, cara. Qual outro eu poderia botar? Tá bom. Tem outros que eu gosto muito. O que você botou na pauta? Esse, por exemplo... Eu tava achando que era o que ele tinha posto na pauta, né? Enganei o bobo na casca. Cretino. Mas por que você gosta do pai do Cthulhu? Olha, o H.P. Lovecraft, ele foi muito influenciado pelas obras de Edgar Allan Poe e pelas obras de outros que vieram antes dele, como Ambrose Bierce e o Lorde Dunsany. Mas ele aperfeiçoou o que é chamado de terror cósmico, né? Que é aquele terror que do desconhecido tão absoluto, tão assim, o desconhecido nas histórias do H.P. Lovecraft é uma força tão poderosa que se você olhar pra ela, você enlouquece. tá entendendo? E isso é um tema... isso é um tema não só Cthulhu, mas qualquer outro tipo dos deuses antigos, né? Dentro da obra do Lovecraft. Ele mesmo colocou num dos escritos dele, num dos ensaios dele sobre literatura, dizendo que o medo é uma das forças mais poderosas para que influenciam um ser humano, e nenhum medo é mais poderoso que o medo do desconhecido. E a obra inteira dele prova isso. Ah, Nas Montanhas da Loucura, puta que pariu, cara. É pra deixar nego maluco mesmo. É doideira do começo ao fim da porcaria da história. Eita, louco. E pra quem conhece a cara do HP Lovecraft e curte outros podcasts de cultura nerd, ele é super parecido com o Blue Rand do Nerdcast. O cara é um renascimento, cara. Agora, assim, existem algumas críticas que eu faço em relação ao Lovecraft, que ele escreve de um jeito, cara, que é muito difícil de ler. Porque ele bota muitos adjetivos rebuscados na obra dele, e ele vai se estendendo. Muito floreada. Muito floreado, muito se enrolando e tal. Mas é ainda o meu preferido, e graças à obra dele, muitos outros que vieram depois dele se apropriaram, né, dessa obra e expandiram o universo. Sim. Né? Tanto que nós temos o Necronomicon e o Cthulhu. O Cthulhu, o Necronomicon, é tudo invenção da porra do Lovecraft, e a gente tá feliz da vida com isso. Porra! Hoje em dia, se a gente tem videogame, RPG e todo esse negócio, foi por causa de outros autores que expandiram em cima. Sim, com certeza. Muito bom. Qualinha, filhote, da lista que a gente tem aqui, se quiser trazer outro da lista, foda-se também, a escolha é tua. Qual o teu autor de terror das antigas que tu curte? Ok. Eu fico tentado a pegar o Lovecraft também, porém, entretanto, todavia, acho que não posso, porque na lista a gente tem Stephen King, cara. Nossa, Stephen King. Stephen Rey. Stephen Rey é bom. Eu gosto do Stephen King porque ele escreve de uma forma a qual eu me inspiro muito. Stephen. Que ele dá personalidade e dá... Stephen, obrigado. Eu falei Stephen. Obrigado. Tô tendo mini infartos aqui. É porque ele gosta muito. Imagina se ele não gostasse do cara, né? Mas enfim, eu gosto do Stephen. Obrigado. King, porque antes de qualquer coisa, a qual eu também me inspiro muito, ele aprofunda os personagens dele antes de entrar com o terror ou com o fantástico de fato. É o que ele faz no It, que ele trabalha muito a personalidade das crianças, cara, e tal, antes de vir a criatura. O It do livro é tão absurdo, o livro, não. O filme último, né? O último não, o antes desse, né? Que é o It de 2018, acho que é. Chegou bem perto da porra do livro, tá? Muito perto. Eu tô lendo o livro há um ano, porque como sou um cagão, eu não consigo ler ele direto, cara. Aquela cena que eu tenho no filme, quando ele mata um dos casais lá do homossexuais lá do primeiro. É o começo do segundo filme, da segunda parte. Aquilo no livro, caraca, maluco! Eu lia e ficava só, não, pelo amor de Deus, só acaba isso logo, não aguento mais. Cu na mão, cara. A única coisa que, olha só, falando do Stephen Rey, a única coisa que eu não curto muito no Stephen Rey é que ele é a porra de um chato, do caralho, quando as pessoas resolvem fazer adaptação dos livros dele pro cinema, porque o filho da puta não gosta de nada. Que sai do cinema. Vá se fuder. Já vou falar em adaptação, seu Estevão. Estevão, tem adaptação. Eu entendo ele. Eu também. Eu entendo a entender. Eu concordo com ele. Vou falar agora, tá? Se a pessoa resolver pegar teu livro, tá, Koala? É muito bom, inclusive, por sinal, tá? Vou fazer o jabazinho do livro do Koala. Pega teu livro e vou fazer uma adaptação. Você vai encrencar se eles mudarem uma porra, uma coisinha ou outra do livro pra poder encaixar direito no filme, caralho? Só vou encrencar, irmão. Só vou encrencar se tacarem Tobey Maguire pra fazer alguma coisa naquela porra. Tirando isso, faz o que quiser, cara. Produtores de Hollywood, ó, o livro é muito bom, realmente. Botem Tobey Maguire no papel principal. Olha, mas assim, como autor, o Stephen King tem todo o direito de não gostar. Mas muitas vezes ele tá errado, né? Uma das vezes que ele tá assim mais... Uma das vezes que ele tá mais errado de todas, por exemplo, é no caso do Iluminado, que o filme do Stanley Kubrick é um clássico, excelente. Exatamente. E aí ele, por despeito... E ele rejeita. É, por despeito, ele fez uma minissérie baseada no Iluminado, mais próxima ao livro, e a minissérie é um saco. Não acontece nada. É uma merda. Mas uma coisa importante é que ele fica bravo porque ele escreve muito bem, mas os finais... Ele é péssimo pra fazer fim de história. Então, e aí você tem que arrumar o fim da história dele, ele fica puto. Caralho, o final do Christine, o carro assassino, puta que pariu, que final merda, cara. Mas todos os finais do Iluminado também... Não, os finais agora, dos livros do King não são muito bons, não, cara. Não são mesmo. Não, assim, o cara é campeão. O cara é campeão em ter adaptação das obras dele. Algumas são muito boas, né? Como, por exemplo, A Espera do Milagre. Também, com 63 livros publicados e mais 200 contos, ele tinha que ser, no mínimo, campeão de adaptação mesmo da porra do cinema, caralho. Pô, A Espera do Milagre é foda. Tem que ser bom, né? Que não é possível. Agora, e tem alguns que são uma merda. Tipo, Sonâmbulos é uma merda. Tommy Knockers é uma merda, né? É uma bala... Bala de Prata é uma merda. É legal pra caralho pra você assistir na sessão, no cinema em casa. Lá eu assisti no cinema em casa, quando era criança. Cara, não, o Bala de Prata... O Bala de Prata... Ouvinte, se você nunca viu o Bala de Prata... Era umas das pérolas, nem era do cinema em casa, Matheus, era do Sessão das 10, que era a sessão de cinema depois do programa do Silvio Santos, cara. Porque o Bala de Prata era terror, eles não podiam passar terror no cinema em casa, que o cinema em casa era o filme da tarde, era o Sessão da Tarde do SBT. Cara, o Bala de Prata, ele até é bom, tipo, do começo à metade, agora da metade pro final, cara, fica uma calhofa. Fica uma zoeira, cara, que só é legal se tu tiver em galera pra rir dos defeitos especiais da porra do filme, cara. Que é só por isso que ele vale, pelos defeitos e pra dar risada dele, cara. Puta que pariu. É muito ruim, cara, o Bala de Prata. E pra mim, a autora, que eu vou falar, é a Madame Maria Shelley, Mary Shelley, do famoso Frankenstein. Cara, ela é muito boa, autora. O livro Frankenstein é delícia. Ouvinte, se você só conhece Frankenstein, tá? Eu já vou falar aqui logo de uma vez. Você só conhece Frankenstein da porra do Hotel Transilvânia, ou você só conhece Frankenstein do Alvin e os Esquilos, que é onde muita gente conhece Frankenstein também, você não conhece o Frankenstein, tá? Então você toma vergonha na porra da sua cara e vai, pelo menos, assistir o Frankenstein original do Boris Karloff, é uma boa adaptação do livro, ou toma mais vergonha na porra da cara ainda e vai ler o livro, que é muito bom, cara. Você não sabe o quanto esse livro é bom. O que mais me agrada na Dona Maria é que ela não só foi uma das primeiras autoras a fazer sucesso no gênero terror, o que já é um grande feito, mas ela é uma das primeiras autoras, mulheres a fazerem sucesso na literatura como um todo, ponto. Se isso não é motivo para dar parabéns para uma pessoa, eu não sei mais o que é. Tá? Qual é a tua opinião sobre Dona Maria, Dona Lica? Eu acho que todos os nomes que foram colocados aqui, tanto Bram Stoker, o Stephen King, então, são incríveis, mas a Mary Shelley, ela tem uma estrutura de escrita descritiva que te imerge na história de uma forma tão envolvente. E ela é tão simples ao mesmo tempo, tão... Como é que eu vou dizer assim? Eu vou falar tão complexa. Mas que ela é tão simples, mas ela vai te envolvendo na história de um jeito que ele é uma mistura de romance com terror, com horror. É uma história, assim, é um clássico que eu acho que se você nunca leu... Eu vou falar, tu é moleque, pede pra descer. Se você nunca leu o livro. Tu é moleque, dou uns tapas na tua cara, assim. Pede pra descer, 02. É um absurdo. E tem uma pessoa que é incrivelmente maravilhosa junto com ela, que não tá aqui, assim, não tá citada aqui nos livros, mas eu lembrei dele agora, vocês falando, que é o Franz Kafka, né, cara? O Franz Kafka escreveu um conto, uma novelinha, chamado Na Colônia Penal, que ele causa uma catarse em você. Você não consegue ler, é uma história curta, é um conto curto, e você não consegue ler. Ele descreve com tantos detalhes uma máquina de matar em funcionamento que você passa mal. Você se envolve na história, entendeu? A Mary faz a mesma coisa. Ela te joga lá dentro numa força, assim, que você fica envolvido. Eu devorei o livro, né? Assim, não dá pra dizer que eu li esse livro em várias etapas. Foi, assim, duas, três etapas, eu terminei o livro. Vocês, por acaso... Eu também é uma chaproquinha, né? Desculpa. Vocês, por acaso... Fala, meu amigo, desculpa. Não, pode falar. Vocês, por acaso, sabem a história por trás da criação do livro Frankenstein? Eu sei que foi uma aposta. Foi uma aposta. Exatamente. Tava a Mary Shelley com mais o marido dela. Ele estava em quarentena. Sir Percy Bysshe Shelley. Ele estava em quarentena com mais dois, três amigos também, escritores. Aí tava a noite chuvosa, o povo tinha porra nenhuma pra fazer, não tinha televisão, era 1800 e paulada também, né? Desculpa. Aí, que tal se a gente fizer só de brincadeira? Vamos escrever um conto e a pessoa que escrever o conto mais impressionante ganha aposta. É lógico que ganhou aposta foi a dona Mary Shelley, que ela fez a porra do Frankenstein. E a galera, ué... Você pediu ajuda ao teu marido? Porque o cara era poeta e filósofo, né? Então, não, você pediu ajuda? Porra nenhuma. Pergunta pra ele. Não, eu ajudei merda nenhuma, não. Ela fez tudo sozinha. Aí a galera, muito bem. Então, ela ganhou a aposta entre um monte de babacas preconceituosos, né? Pois é. Bom, passando de pau pra cavaco, mudando um pouco do assunto, aqui em Terras Brasilis, apesar de as pessoas que comandam esse país serem um pouco aliteradas, a gente tem grandes autores de terror aqui no Brasil. Sim. E eu vou começar a lista com a prata da casa, porque caso o ouvinte que seja novo aqui no Paranerdia não conheça, a gente já teve hospedado aqui no Paranerdia diversos, a gente ainda tem, se você procurar você acha, tá? Contos maravilhosos, nerds, criados pelo meu querido amigo, autor de fama internacional, o senhor Daniel Ross, autor, entre outros livros, de Eternidade S.A., maravilhoso livro que trata de uma empresa de advogados totalmente controlada por vampiros. Cara, é muito bom. E eu sei que é muito bom porque fui eu que editei esse livro. Tá meu nome lá, como editor. Não só, obrigado, né, minha imagem. Tá lá meu nome como editor do livro, tá? Muito obrigado. Qualinha, fofura, escritor do meu coração. Eu tô com essa mania agora de abrigar escritores no meu site. Fazer o quê? Da lista que a gente tem aqui, se você quiser trazer outro, pode também, tá, meu amor? Qual seria seu escritor brasileiro de terror favorito? Fábio Abu? Sim. É o. Inclusive, eu acho que o primeiro livro de terror que eu li dele foi o Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. E outros contos. E outros contos. Faz o nome do livro direito. É Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos. E outros contos. Tá, tudo bem. É que, bom, é muito por conta do jabá do Nerdcast mesmo. Porque eu evito leitura de terror a maioria das vezes. Mas essa realmente me interessou e eu acho realmente muito bom. Fábio Abu realmente é um escritor de. Engraçado que ele também. Ele escreve terror muito bem e tal. Mas ele também fez os Combo Rangers, né? Não é ele? Ele começou a vida dele de escritor com os Combo Rangers. Depois ele fez o Princesas do Mar. Pois só é, agora. Cara. Só depois disso é que ele veio com o Branca dos Mortos. E, cara, o cara é muito bom escrevendo. Cara, o Branca dos Mortos é muito bom. O Independência ou Mortos, que é um quadrinho ilustrado pelo Nossa, é maravilhoso. Harold Strickler, o Android. Nossa, é delicioso o Independência. Fala dele, Lica, do Independência ou Mortos. Cara, esse livro, eu tô abrindo até ele aqui pra ver de novo. Primeiro que o desenho dele é incrível, né? Assim, você... Basicamente, eu não quero dar spoiler, porque todo livro é um... Desculpa a expressão, mas é um puta que pariu diferente. Isso é muito bom. É basicamente o nosso querido Dom Pedro, né? Que cuida do Brasil de dia e salva o Brasil à noite de zumbis, entendeu? Ele é o herói. E nessa se história, você por acaso, ouvinte, olha só, escuta essa. Se você por acaso, ouvinte, já viu aquela merda daquele filme Abraham Lincoln, Caçador de Zumbis, aquela porra é inspirada em Independência ou Mortos, tá? Porque Pedro das Candonga, Pedro o Fodão, é muito melhor caçador de zumbi do que a porra do Abraham Lincoln, tá? Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. É bom. Eu queria muito ver alguma coisa em filme ou quadrinho ou desenho, ou qualquer coisa assim, na TV, alguma coisa assim, porque é muito bom. Você vai ler esse livro, acho que ele não, acho que ele tá esgotado, né? Você vai comprar ele praticamente, eu acho que... Infelizmente. Não sei se dá não tempo para comprar, mas ele é maravilhoso. Deve ter em PDF aí pelos caminhos. Mas é uma história em quadrinho do caramba. É basicamente isso. E o cara é muito foda, assim. O Dom Pedro, ele coloca, cara, o Dom Pedro do como... O desenho do Harold é lindo, cara. O desenho do Harold é lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Eu adoro o Harold desenhando, cara. Ele é um ilustrador. Puta que pariu, de mão cheia, cara. Alô, ele coloca expressão no zumbi, né, mano? O zumbi tem expressão, né? Aquele zumbi. Sim, ele sim. É muito bom. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E tu, Matheus, qual o escritor brasileiro de terror que tu curtes? Olha, o escritor brasileiro de terror que eu mais gosto, no momento, é um que não tem na lista aqui, mas é o Rafael Montes, né, que escreveu Suicida. Olha, muito bom. É, e eu, apesar do... Vale a respeito. Apesar dos livros dele não serem assim um terror muito na sua cara, né, um terror sobrenatural, é mais uma coisa mais policial, né, mas tem sempre aquela sensação de que tem alguma coisa maléfica por trás dos atos dos personagens, tá entendendo? Uma coisa assim, uma presença, uhum, né, que leva as pessoas a serem brutais e horríveis como elas agem dentro do livro. Suicidas, por exemplo, cara, quando você vai lendo Suicidas, você vai pensando, essas pessoas normais estão se tornando as pessoas mais horrorosas possíveis, né? E você sente que tem uma maldade por trás disso. E o Rafael Montes é muito inteligente, né? Tem um twist no final da história que eu não vou nem contar, mas que me deixou bem surpreso, né? É atualmente dos autores brasileiros é o que eu tô gostando mais. Muito bom, cara. Eu não conhecia esse, eu vou correr atrás. É, ele tem um lance. Minha ele querida. Tem... Fala, Matheus. Não, eu ia dizer assim: o que ele escreve é meio parecido com outro autor que eu coloquei aí, que é o Dean Koontz, né? E o Dean Koontz também é assim: é mais focado em coisas de policial, né? Mas que tem aquela sensação de sobrenatural permeando tudo. Muito bem. E tu, Lilica, minha querida coelhinha dançarina, qual autor brasileiro você curte? Tá aqui na nossa lista ou você vai trazer alguém de fora, que não tem problema nenhum? Eu acho que todos que estão aqui na lista, né, eles são incríveis, mas eu vou trazer um de fora, que eu sei que eu recebi a pauta com calma, eu tinha que falar dele com tranquilidade, mas eu acabei deixando passar e não coloquei, eu achei que eu tivesse mandado, enfim. É, que é o Augusto dos Anjos, que é um poeta brasileiro que escreve poesia de terror. Que olha incrível, só, assim. Só. Eu acho que o mais conhecido dele é o Versos Íntimos. Eu posso ler rapidinho? Por favor. Então vamos lá. Poesias do Paranerd. Vês. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem, que nessa terra miserável mora entre feras. Sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Beija um amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Por favor, uma salva de palmas, Jorge. Inspira palmas virtuais agora aqui. Que nossa, mas senhora, ele é poesia maravilhoso. Linda, a poesia narrada na voz de Madame Dona Lica Moon. Nossa, é outro nível. Meu Deus do céu, muito bem. O Augusto dos Anjos, né, um poeta negro, né, do começo do século XX, incrível. E ele tem uma, né, tem a psicologia do vencido, solitário incrível, né? E assim, ele escreve algumas poesias muito viscerais, assim. Ele flerta com o terror, não chega a ser até um terror muito assim, mas é um poeta. E um poeta que fez um certo sucesso, né, na época, mas hoje em dia é muito mais, claro, reconhecido, é o que acontece no Brasil com os nossos artistas, né? Eles acabam ganhando notoriedade depois da sua morte, mas ele tem não só uma representatividade, né, como escritor negro, mas pela crueza do como ele escreve, porque o terror dele está muito mais pautado na crueza do dia a dia da gente, né, de encarar a vida, do que necessariamente do medo do desconhecido. É o conhecido que nos deixa desesperados, entendeu? Que nos deixa horrorizados com a fatalidade da vida. Eu acho que a fatalidade da vida, eu acho que é o tema que rege muito das obras do Augusto dos Anjos. Eu acho que basicamente isso. Eu acho que eu fui muito acadêmica agora, né? Desculpa, eu me empolguei. Nada, filha. Você empolga mesmo. A gente se empolga contigo. Maravilha. Para só corroborar com a conversa aqui, vamos fazer agora umas menções honrosas. Já fomos falado do Sr. Abraham Bram Stoker, o autor de Drácula. Se você nunca leu o livro Drácula de Bram Stoker, tome vergonha na porra da cara e leia, porque é uma narrativa maravilhosa feita à base de cartas, como se fosse uma troca de cartas entre os personagens do livro. Eu me amarrei lindamente por esse tipo de narrativa. E outros que a gente falou também, Matheus falou aqui do Vampiro à Máscara, né? A gente brincou do Malkaviano e do Nosferatu, então a gente não pode deixar de falar de Dona Anna Rice, né? Dona Anne Rice, que afinal de contas foi a inspiração da porra do Vampiro à Máscara, foram os contos como Entrevista do Vampiro, Vampiro Lestat, uhum, e outros não menos famosos, né? Clive Barker também é outro autor maravilhoso que eu tenho que dar aqui como menção honrosa. O Jim Contes, que o Matheus falou, também é sensacional. William Peter Batley também é um ótimo autor. E os brasileiros, André Bianco, César Bravo, Rô Merlin, também é uma autora maravilhosa brasileira que é muito boa. O Diário de uma Escrava é um livro fantástico, cara, muito bom. Os Sete do Bianco também, dos vampiros portugueses que aportaram no Brasil. Cara, que história maravilhosa, cara. E muito, muito, muito inspirado em Vampiro à Máscara, Anne Rice e outras coisas do gênero. Cara, as histórias do Bianco também são boas para um carvalho. Mas, vamos lá, o papo tá muito bom, mas acho que já está na hora da gente terminar. Senhor Matheus H.K. Man, só para não dizer que o senhor não falou nada de quadrinhos, mencione alguma coisa sobre quadrinhos de terror. Se não falar de Contos da Cripta, eu te cubro de porrada. Na realidade, cara, a gente poderia fazer um podcast separado só para falar de quadrinhos de terror, porque tem uma história muito rica, né? Tem uma história muito séria de perseguição em relação aos quadrinhos de terror, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Quando a EC Comics, que era a história a editora de quadrinhos mais prolífica nos Estados Unidos foi fechada basicamente por causa do macartismo, né? E por causa daquela perseguição iniciada pela sedução dos inocentes, né? Daquele filho da puta do Frederick. Tu vai mencionar esta merda desse livro mesmo? É, você tem que falar dessa porra desse livro. Você é aficionado nessa caralha desse livro, né? Não, cara, não é. É porque, tipo assim, esse livro provocou tanto dano ao mercado de quadrinhos que até hoje ele provoca, né? Então vamos lá, vamos guardar essas histórias. Então você me convenceu, vamos fazer futuramente, no futuro bem próximo, para Nerd sobre quadrinhos de terror. Então tá, Matheus, me dê agora as suas considerações finais a respeito do assunto que abordamos hoje e faz seu jabazinho pro quadrinhossauro que ele merece, né, tadinho? Bom, eu acho que se você tiver a oportunidade de conhecer H.P. Lovecraft, principalmente, e Stephen King, mande ver, são ótimos livros, né? A qualidade do Stephen King varia, mas manda ver. Procure os contos primeiro, né? Depois você lê os romances. E eu estou fazendo vídeo para o YouTube no Quadrinhossauro, né? Já estou tentando botar um vídeo por semana, segunda-feira, geralmente, é o dia que eu subo os vídeos. Se tiver algum atraso, na terça tá saindo, mas geralmente é segunda. Tá aí. Muito bem, então. Qualinha, coisa fofa, subidora de árvores da minha vida. Faz o jabá do teu livrinho, faz, amor. Mas antes, as considerações finais sobre o tema de hoje. Ok. Sobre considerações finais, eu queria dizer uma coisa que... Eu fiquei com medo só de gravar o podcast. Ouvir histórias de terror me dá medo. Acabei de descobrir um medo novo. Ouvir sobre coisas de terror me assusta. Eu queria falar mais de mais escritores, mas eu não conheço tantos. Eu li o Drácula de Bonfim. Inclusive eu tenho um livro aqui que é um dos meus xodós. Para. Drácula de quem? Stuker! Você Stuker, é não, você vou estucar! Horrível. Eu você, vou estucar a tua cabeça! Stalker! Seu filho do mar! Ah, Stalker! Você é um cara horrível! Cara, você sabe que eu tenho dificuldades. Mas enfim, eu tenho um livro que é o meu xodó aqui, que é o. Eu esqueci de falar também que do Médico Monstro, que eu também gosto muito. Livro aqui que é o Médico Monstro, o Drácula e o Frankenstein no mesmo, é por isso que eu li os três. E também que o Stephen King, ele tem um conto dele que eu também me assustou bastante, mas é um livro de contos. Ele tá no, acho que é Salto Total Escuridão, ou Total Escuridão, uma coisa assim. Eu não vou lembrar agora direito o nome do livro. Que é o 1922, tem um filme da Netflix que é adaptando esse conto. É recente, inclusive, acho que desse ano passado, né? Eu agora não tenho certeza. Se eu lá, não sei nem essas coisas e tal, mas adapta direitinho o livro e tal. E o conto é realmente muito bom, então quem tiver interesse, dá uma procurada aí, que é realmente bem legal. E agora, meu livro. Eu escrevi um livro, pessoas. Se vocês quiserem me ajudar, eu agradeço. O link vai estar aí no post, e na massa cortar. Eu também produzi uns dropzinhos de áudio. Eu vou mandar um aqui, quem sabe o Jorge. Pode ter um prazer, se o Nerdmaster também permitir, de botar no final. Que é realmente interessante, realmente muito bom. E dá uma chance. O Koala se escritor não é o Koala se podcaster. Aliás, não é o Koala se escritor, é o Wallace se escritor. Fala o nome do livro, infeliz. Não falei, é verdade. O nome do livro é Memória de um Guerreiro e tá aí. Eu acho que é isso. Tem outro livro. Cala a boca agora. Cala a boca. Você fazer jabá. Eu falo pro cara fazer jabá da porra do livro. Eu escrevi um livro. Ele tá. Vai estar tá com um audiodrama, com o caralho A4, legal. Aí o Tom ouvinte, tá aí, qual é o nome do livro? Filha da puta não me fala a porra do nome do livro, me dá até eu reclamar dele. Isso é que se chama jabá bem feito, tá, ouvintes? Agora, presta atenção na diferença entre o jabá de merda que fez o Wallace. E a próxima jabá, pessoa, caralho, que vai falar, você vai ver como é que é fazer um jabá bom, quer ver? Madame Dona Lica Moon, meu amor. Olá. A voz que eu mais adoro na internet, a coelha que eu mais adoro ver dançar. por favor, suas considerações finais desse filme que eu sei que você ama, e o jabá bem feito para o seu podcast, não o do Dragão. Esquece o do Dragão. Ok. É, só fazer uma correção aqui, eu acabei me confundindo, mas ok. Que o Augusto dos Anjos, né, ele faz, o trabalho dele é tudo pautado na questão racial, de classes, etc, né, então ele é bem mais abrangente do que isso. Feito já esse corrigido esse absurdo que depois que eu falei me doeu o coração, porque eu esqueci. Eu acredito que é extremamente relevante a gente comentar sobre literatura em geral, né, principalmente essa, porque ela é um tanto quanto marginalizada, muita gente gosta muito, outros têm horror até de ouvir falar, né? Beijo, amor, com você aqui falando. E eu quero dizer, assim, que é literatura, sim, existe muito preconceito, né? E é um... Eu acho que são autores incríveis, com histórias fodas, assim. Acho que você, se você não ouviu, querido ouvinte, você ouviu, mas nunca leu, faça o favor de corrigir esse problema. Todos esses livros aqui estão em PDF na internet, porque já são... Bem, todos os da Edgar Allan Poe, da Mary Shelley, do Bram Stoker, são livros do Lovecraft que já caíram em domínio público. Então você já consegue baixar. Eu não sei se o Lovecraft já está em domínio público, mas os outros eu sei que sim. Eu quero fazer as meu jabá, né? Eu tô lá no... Rapidinho, eu tô lá no omegastation.com.br. Brincadeira, senão eu vou apanhar. Eu tô também lá no... no Me Julguem Podcast, que é um podcast acima de qualquer suspeita, onde eu e a Cristiane Navarro falamos de... São as duas mulheres falando sobre o que a gente tiver vontade de falar. E como eu disse no começo, não tem um tema certo. Ninguém nunca sabe o que vai sair dali. Às vezes a gente tá falando super sério. Porque, assim, nós sabemos falar sério. Às vezes a gente tá falando de besteira. Às vezes a gente tá sendo escrachado. Às vezes a gente tá sendo até obscena. Então, se vocês tiverem estômago pra ouvir a gente, né, vão lá no www.mejulguempodcast.com. Porque, sim, somos internacionais. Quisemos o .com. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, vocês vão me encontrar com uma @licamun com K lá no Twitter, que é a rede social que eu mais utilizo, né? Porque quem não gosta de uma boa treta no Twitter? E o Me Julguem é @julguemme no Twitter e @mejulguem_podcast no Instagram. E se vocês quiserem conversar com a gente lá no Telegram, t.me/mejulguempodcast. Muito obrigada pelo convite. E também no t.me/paranerdia, que ela faz ponto lá também, tá? Eu bato ponto em vários lugares. Muito bem. Então, em primeiro lugar, aprende com a Alice, viu? Isso é um jabá bem feito. Tá? Aprende que assim, sim, com esse exemplo que você aprende, tá? Então, okay. Meus queridos ouvintes, eu quero primeiramente agradecer minha lindíssima Lilica por ter participado. O tema foi dela, foi escolha dela. Aí você, por que você deixou ela escolher o tema? Porque eu a amo, simplesmente por isso. Oh. Eu quero agradecer Matheus, Teteus, o querido do coração, por ter participado. Com a Linha também, Deus zoou ele, mas ele sabe que eu gosto desse filho da puta. E eu quero agradecer aos cidadãos que compareceram na live do YouTube, o senhor Luciano Dias, o senhor Sandro Nascimento, que fizeram bastante comentários, inclusive, e uma tal de Lilian de Oliveira, que eu não sei quem é, entendeu? Pessoa desconhecida que apareceu também, eu não sei de quem se trata, o nome até parecido com alguém que eu conheço. Oh, é você! Nossa, nunca desconfiei. Né? De dia, eu sou a Lilian de Oliveira, noite eu sou Licamon. Eu só quero responder um comentário que apareceu aqui do Luciano, dizendo que a Damares vai ler o livro que eu comentei, A Sedução dos Inocentes. Não, Luciano, não se preocupe, a Damares não sabe ler. Esse é o problema. É o problema do atual governo brasileiro, que é quase todo mundo aliterado, até o ministro da Cultura, fazer o quê, né? Ah, tudo bem, ouvintes. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e vida longa e próspera. You got a nerd mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de e-mails e comentários referentes ao Paranerdia 155, do nova saga do Planeta dos Macacos, e também comentários de episódios anteriores, visto que o único comentário que eu recebi até o momento foi do senhor Leandro Alves, e ele comentou no Paranerdia 136 de Os Trapalhões. Ele disse o seguinte: agradeço por esse Paranerdia, foi bom relembrar a era áurea dos Trapalhões. Mas de que, Leandro? Fique sempre à vontade e pode comentar nos episódios anteriores que a gente lê também comentários pregressos sem problema nenhum. Mas, para não falar que não teve mais nenhum comentário, a gente recebeu um e-mail e, aliás, inclusive, um belo e-mail foi do senhor Sandro Cruz, do Debacast, e ele diz o seguinte: fala, Nerdmaster! Aqui é o Sandro, seu colega em diversos grupos do Telegram. Gostei muito do episódio sobre o Planeta dos Macacos. Me fez lembrar dos filmes antigos, que passavam quase todo mês no final do cinema em casa, principalmente A Fuga do Planeta dos Macacos. Então, Sandro, fique esperto e corre atrás do episódio 44 do Paranerdia, que a gente fala justamente dos filmes antigos da saga do Planeta dos Macacos, tá? E então, continuando aqui o e-mail do Sandro: eu me lembro que quando vi o filme de 2001, achei legal a mecânica, mas achei estranho a forma como as coisas aconteceram. Talvez por não recordar tanto dos antigos nessa época. Como um bom aluno de exatas, fiquei maravilhado pela ideia de abordar a exploração de um buraco negro, e o universo paralelo foi um tapa na cara. Mas vamos ao filme. Até hoje me pergunto por que o ser humano tem essa mania doentia de querer voltar para casa. Isso acontece, né? Repara bem, o cara estava num planeta onde os humanos eram escravos e ele meio que se transforma num Spartacus, salva os humanos da escravidão. Ele teve a chance de passar o resto da sua vida com a loura gostosa, ainda tinha a macaca para os dias que quisesse fazer umas paradas diferentes. Estava tudo relativamente bem, aí o maldito pensamento do quero voltar para casa atacou. Quando chega em casa, percebe que deu merda e talvez se lamentou pela burrice que fez. Com certeza ele se lamentou. Aí veio os filmes seguintes contando como os macacos, ou símios, como eles se intitulavam no outro planeta, dominaram a porra toda. Muito foda, diga-se de passagem, mas é a vida, uma bosta como sempre. No mais, curti muito o episódio. A série do Planeta dos Macacos é exibida no canal Rede Brasil, que é do Rio de Janeiro. Só não digo os dias, porque eles sempre mudam a grade. Na MC Emissoras você encontrará outras velharias, como Shazam, Mulher Maravilha, o Batman do Adam West, Agente 86 e outros antigos sucessos. Aproveitando o e-mail, eu ainda não assisti o Star Wars turco, que você mandou o link, mas assista esse ano ainda, cara. Vai na fé que tu aguenta. Um abração e continue com o seu trabalho no dia em que eu e Ricardo patrocino o seu projeto. Muito obrigado, Sandro, agradeço muito também. Falando em e-mails, eu também recebi outro daqueles maravilhosos e-mails de vídeo-resposta do Elias Passo Tenório, falando o que ele achou da saga do Planeta dos Macacos. Se você quiser saber o que o Elias tem a falar sobre isso, por favor, clique no link relacionado que está aqui no post deste episódio. Muito bem, comentários lidos, e-mails lidos também. Vamos então agora mandar um abraço para os meus mecenas. Um beijo, um abraço para a dona Ana Carolina Martins, para a madame dona Ana Lúcia Luthier, para o senhor Arthur Boni, para meu querido amigo escritor internacional Daniel Rossi, para o querido Diego Ferreira Veríssimo, para meu querido vídeo blogger, o Elias Passos Tenório, suas maravilhosas vídeo-respostas, para o Sr. Emílio da Costa Mansur, para o Léo Oliveira do Fermata Podcasts, um abraço também para Lucas Freitas, um abraço para o Luciano Dias, que é um nosso novo mecenas, bem-vindo ao grupo, Luciano, muito obrigado pelo seu apoio. Para um beijo e um abraço também para o meu queridíssimo Paulo Roberto Libardi, para o senhor Rodrigo Moquepon, para o não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para a madame dona Suelen Nastri, para meu querido amigo Tiago Teixeira e, finalmente, um abraço e um beijo na bunda para o senhor Valdir Fumene Júnior. Muito bem, abraços e beijos dados nos meus mecenas. Então, fiquem com tudo de bom para vocês, queridos ouvintes, e até daqui a 15 dias com o próximo Paranerd. Até lá! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.